Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E vocês acabaram de escutar Link's Epoch, diretamente de A Link to the Past. E a playlist de hoje será do incrível Guizinho. Gui. Um dia eu ainda vou ser o mestre Pokémon e vou acabar com todos vocês. Guizinho, que é sempre um grande amigo aqui do pessoal do Projeto X. Gui, por favor, se apresente, se quiser fazer algum jabá, faça e à vontade. Fala, galera. Meu nome é Lucas, mas o pessoal... Ou Goizinho. Não, seu nome não é Lucas. A gente já conversou sobre isso demais. Seu nome não é Lucas. Seu nome é Cuca. Merda. Eu sabia que isso ia acontecer no sofá. Bom, meu nick é Goizinho. O pessoal me chama de Goi, porque é mais curto. Porque o Mugiwara não consegue falar Goizinho. É muito grande. Eu sou muito amigo do pessoal aqui do Projeto X. Atualmente, eu sou parte do Anime Freak Show Podcast. Mas hoje eu tô aqui pra falar de que música é foda e provar pro Mugiwara que One Piece não é tão bom assim. E apesar que seja uma playlist do Goi, esperem músicas de Pokémon, mas esse não é o playlist temático de Pokémon. Não, não é. Esse é a playlist do Goi. É só meio temático de Pokémon. Então é isso daí, Goi. Alguma coisa a falar sobre essa incrível música do Zelda Link to the Past? Então, o que a maioria de vocês vai ver durante a playlist é que eu gosto muito de música de jogo. Na verdade, todas as músicas da playlist são músicas de jogo. E eu gosto especialmente do grupo de remix, né, que é o OC. E sempre que eles lançam um álbum novo, eu baixo, tenho todos no PC. E essa música que vocês escutaram, que é a Link's Epoch, ela vem diretamente do jogo A Link to the Past, né? O artista da OC que fez ela é o Joshua Morris, né? E ela vem do álbum de 25 anos de comemoração de Zelda. E todas as músicas de lá são muito fodas. Todas. Que bater esse álbum, cara. E quando ele comprou, eu achei uma coisa tão linda. Na verdade, ele veio com o jogo, né? Uhum. E é tão lindo o CD, cara. Ele colocou pra tocar uma vez no meu carro. Meu carro nunca mais foi o mesmo. Então, cara. E o que eu comprou, e eu tenho o CD também, mas caso vocês não saibam, você pode baixar todos os álbuns da UC de graça no site deles, né? It's free? É, it's free. Everything is free. Então, se vocês gostaram da música, vai lá no site da UC, só escrever 25 anos Zelda e escutar todas as músicas do álbum, que é muito foda. Fica a dica. Então é isso, e a próxima música que a gente vai colocar, pessoal, é Here Comes Vi, que é da Riot, é de League of Legends, é a Vi. É a Vi, aquela que tem os punhos enormes. Só que é o Frank. E é o Frank mulher? É o Frank mulher? Então... Oh yeah, eu tenho esse personagem no League, eu tenho a skin, nunca soube jogar com ela na vida. É a Júlia. Mas eu tenho. É o Mugi tem skin, mas ele nunca sabe jogar na vida. Cara, é engraçado, né, porque acho que a grande maioria das pessoas, se não todas as pessoas que eu conheço, jogam no League of Legends. Não, minha mãe não joga, tá, mas... mas a grande maioria joga, e a Here Comes Vi, que é essa música que tocou agora pra vocês... Que vai tocar agora pra vocês, ela é a única música de login do League of Legends com vocal. Uhum. E foi tipo, foi escutar a música e se apaixonar. Inclusive, tem um post no fórum de um tempo atrás que conta a história que foi de última hora que eles decidiram fazer a música sem a aprovação dos superiores e ela acabou entrando. Inclusive, a artista que levou a música, ela nem era famosa, né? Ela era vocalista de uma banda indie. Que conheci um cara da Riot, eles gravaram e ficou famoso pra caramba a música. Todo mundo que eu, pelo menos que eu conheço, joga de Valorant, gosta dela. E eu também, não é exceção. Da hora. Eu não conhecia a música, eu escutei e achei muito legal. Cara, é a Vi em forma de música. É a Vi. Bem, é isso aí, então escutem aí. Always ready to brawl. It's like her business. Roughing up your friends. The law, there is no difference. If you believe. próxima música, pessoal, agora vamos de Escape from the City, Sonic Adventure. Sonic. Quando não tem Pokémon, tem Sonic, sabe? É, porque... E eu garanto que quem jogou Sonic gosta... Quem joga Sonic ou quem conhece Sonic gosta muito das músicas de Sonic, porque a maioria delas é bem rápida. É, bem rápida, só que você fica naquele loop infinito enquanto você tá jogando, é, né? Você vai escutar... Ó, você tem que admitir que você vai escutar a mesma música pelo menos 5 vezes. E vai nessa. Durante a fase, né? É, você vai morrer 5 vezes além disso. Então, é, aproveita. E Sonic Adventure 2, em especial, a série Sonic Adventure, é mais especial ainda, porque quem já jogou sabe que você passa mais tempo dando animais pra seres gotinhos do que correndo. Porque o Chao Garden consome muito tempo do jogador sem ser obrigatório a história, só minigame e você cuidando dos seus bichinhos, dos seus chows. Mas Escape from the City é uma música que toca logo no começo do jogo, né? Se eu não me engano, é logo na primeira ou segunda... É da primeira ou na segunda segmento de corrida do jogo. E, cara, direto. É 2 vezes por dia Escape from the City. Caraca. É duas. Sem brincadeira. 2 vezes por dia Escape from the City. É isso aí. Escutem aí. Agora, vamos ao trio de músicas de Pokémon. vamos ao que importa. Pra começar, vamos de Battle for Badge Pokémon, né? É a música de quando você tá atrás da sua medalha, né? Você tá contra o líder do ginásio. É. O álbum que eu mais gosto de OC, como não poderia deixar de ser, é Pokémon. É Pokémon The Missing No Track. Também de graça pra você baixar no site deles. E eles remixaram a maioria das músicas das cidades das gerações de Pokémon. Em especial, o autor dessa música, né? Quem remixou foi o Fishy. Eu conheço muito pouco dos artistas em si, mas eu gosto muito das músicas. E Battle for the Badge é aquilo que resume ao máximo Pokémon pra quem joga, né? Que é você... Não, você consegue colocar em forma de música a emoção da batalha do ginásio. Totalmente, cara. Porque a batalha é sempre assim. Você começa naquele baixinho, né? Com o seu Pokémon inicial. Quando você vê, você tá preso no meio da música ali, lutando contra o Pokémon mais forte do líder do ginásio. Só pra no final você ter aquele final foda pra caramba que quando você consegue a insígnia e de quebra um TM que você provavelmente nunca vai usar. Boa, boa. Eu vou vender e comprar Hyper Potion na liga quando você estiver sendo destruído. Fica a dica. Ah, não, agora o TM fica infinito pra... É verdade, pra mas você, eu sou old school, então, cara. Compensa. Sou old school. Sou old school, pode crer. É isso aí, então escutem aí. Música próxima música, pessoal, vamos agora Super Effective. É a música de batalha de treinador. É isso aí. É o que você mais, é provavelmente o que você mais vai escutar durante a sua aventura, né? E por isso que acaba, exatamente. E por isso acaba crescendo dentro de você. É que nem uma lavagem cerebral em você. Porque você vicia naquele negócio de tanto e tanto e tanto ouvir. Da metade pra frente do jogo você tá cantarolando enquanto você batalha com o oponente. É assim que funciona. Tipo, e é igual a batalha com o líder do ginásio, né? Você luta, luta, luta, luta, luta. E a diferença é que, de curiosidade, se você colocar Super Effective em loop, você não percebe quando ela começa e quando ela acaba. Sério? É, você não percebe quando ela começa e quando ela, ela acaba. Você poderia ter deixado essa música pra eu deixar como a primeira, que ia facilitar não, meu trabalho. Não, o link é melhor no começo. Fica a dica, eu não vou dar mais trabalho pra você. Tá bom. E é pra dar aquele negócio de tipo, começou uma luta, acabou uma batalha e começa outra e vamos nessa até seu Pokémon pegar nível 6. Então fica aí a dica pro Kiba. Kiba, você que tá escutando essa playlist e vai editar o próximo cast de Pokémon que tiver. Se preparem pra uma música só no cast inteiro. Exatamente, ó. Você pode trilhar ela inteira com Super Effective, velho. Olha só, fechou, que bonito. Fechou. Que bonito, nossa. Facilitando Boa. Mundos. Então é isso aí, pessoal. Escutem aí. E agora, pessoal, para finalizar, vamos colocar uma música mais calminha, finalizando essa playlist com Journey End. É a encerramento de Pokémon? É o encerramento. É, Journey's End é o encerramento, se eu não me engano, posso estar enganado, de Gold, Silver e Crystal. Eu tenho quase certeza que é justa. Exatamente, é Gold, Silver e Crystal. É a música de encerramento dos jogos. Você acabou com o campeão da liga, você descobriu que o seu rival desgraçado chegou lá antes de você, como sempre. Você acabou com o seu rival do caramba e agora você tá vendo os créditos do jogo. Você fala assim, puta. Terminei. Terminei, exatamente. Terminei. Cara... Caralho, sou o mestre Pokémon. É bem dessa, tá ligado? Acabou, ninguém mais na sua frente. Exceto que... E fica nesse negócio da UC, que eles estão sempre com esses easter eggs, se é que você quer chamar assim, que, como todo mundo sabe, depois você termina a liga de Gold Silver, que sabe, pelo menos quem jogou, sabe que você ainda tem um desafio gigante pela frente. Que é subir o Mount Silver e derrotar o Red, né? Que é o treinador final, nível 80, e com o Pikachu e os iniciais de canto. E, e se você vê logo no finalzinho da The Journey's End, você tem aquele sonzinho do Game Boy ligando de novo. Não, agora está começando a verdadeira batalha, né? A verdadeira jornada. E aí fica aquele sonzinho do Game Boy no final. Ó, fizeram um negócio legal, bacana. Da hora pra caramba. Bem, então é isso aí, pessoal. Finalizando essa playlist com o nosso incrível Goi. Ou não tão incrível assim. Fiquem aí com Journey's End. Here comes a new challenger! Your health goes down, my old comes out. I knock them up as if I'm cow. With silver bullets and enemies been slain, I'm glad you're vain.